Na guerra, a vitória não é obtida por apenas um homem, mas pelo sacrifício de vários. Através dos campos de batalha, várias nações se unem. Com apenas um objetivo em mente: entregar o OrionCast todo domingo e derrotar o tédio dos ouvintes. Esse OrionCast é o OrionCast de guerra. Então, ponham seus capacetes, preparem suas SMGs, granadas de mão, Golden Guns, Energy Weapons. Seus perks. Seus perks. E tudo que vocês precisam para lutar, porque esse é o OrionCast 38 de Call of Duty. A gente vai falar da franquia, vamos falar do 1, 2, 3, 4, 5, World at War, Modern Warfare 2 e todos os Call of Duty desde o primeirão até hoje. Vamos falar da evolução da série, vamos falar dos soldados, que o Captain Price é o mesmo soldado que no Modern Warfare 2 ele já tem 80 anos. Mas antes de começar essa guerra, vamos apresentar os soldados, os generais e os coronéis. O General Jota não está aqui, né, ironicamente, apesar do nome dele. Mas hoje os nossos soldados são o Homem Mal, que claro que o Homem Mal iria participar de um cast de guerra, né? Mas nós todos vamos sobreviver até o fim. Temos o Palos, temos a volta triunfante do Soldado Desconhecido. Aquele que ninguém sabe quem é, mas quando ele aparecer, todo mundo sabe que é o Pascoal. E Cetista, que não sou general, eu sou aquele cara que fica na trincheira lá, escondido, só falando no radinho pra todo mundo. Fala, mata aí, caralho. Eu quero ir almoçar logo. Eu não sou homem mau. Eu sou o soldado camper. Quem é o soldado camper? Eu sou o soldado camper. Pô, eu também, cara. Então, eu e você vamos lá na trincheira almoçar junto. Enquanto o Homem Mal vai lá tentando matar os caras. Mas antes de tudo isso, vamos pros comentários. E depois a gente pula pro nosso tema principal, Call of Duty. E agora vamos aos comentários do Cast 37. A gente teve aí muitos comentários, não só do Cast 37, mas também do 36, e teve até alguns do 35, né? Que o pessoal falou bastante dos zumbis também e tal. Então, a gente vai ver se a gente comenta um pouquinho de todos aí. Então, Hyde, que comentários legais aí que a gente pode falar no agora do Cast 37. Um de Veríssimo falou que as relíquias, o Pieces of Eden, né? Elas tinham o poder de controlar a mente das pessoas e causava ilusões, né? E segundo ele, Cristo também usava essas relíquias, né? Pra fazer milagres, né? Polêmico. Isso aí, mano. Cristo é foda, mano. Cristo. Já começamos bem os comentários. Não, é Cristo. Meu, haters gonna hate, ó. Segundo ainda é o de Veríssimo. Quem quiser reclamar, reclame com ele. Exatamente. Segundo ele, haters gonna hate. Exato. E aí? Tem o do X-Angels aqui também, que ele concordou comigo e com o Hyde, que ele também não gostou do sistema de batalha. Travado demais. Então é Prince of Persia. Prince of Persia do PC. Haters gonna hate. Exato. Então, tem o Matheus Law também, que ele falou que a maioria do pessoal acha o Assassin's Creed 1, que é exatamente o que a gente falou, né? Mas que ele gostou, achou bom. Então acho que é meio dividido até o público aí, né? Tem bastante gente até que gosta pelos comentários. Ele, né? Pelos comentários eu vi que tem bastante gente que gosta do 1. Sim, teve. Será que é bom aí? A gente tá criando um preconceito maluco, absurdo, sim, né? Olha, certo. Olha, tudo que eu li desse jogo, eles falavam mal desse jogo. Não, né? Mas vamos fazer uma pesquisinha agora. Você jogou o Raid? Joguei um pouco. Eu joguei. Então. Eu não. Então foi tudo preconceito mesmo. Então tudo errado. Não, mas o Palos jogou. Não, eu tô brincando. É que é meio dividido, né? Mas esse problema do ser repetitivo que a gente falou realmente existe, assim, né? Que tem gente que se incomoda e tem gente que não. O cavalo que voa. Exato. Ó, o Mimito aqui, ele também pediu um cast de GTA. E aí, ô, Cetinho, será que rola? É, ele pediu o quê? Um cast de GTA. Não. Não sei, aí com vocês. Eu, GTA, eu sou um... Aí assim, você pode falar que eu sou hater de GTA. Ah, haters gonna hate. Eu joguei bastante aqueles top-down lá de PC na época. Eu joguei o Chinatown Wars no DS. Joguei o San Andreas, que pra mim é o melhor de todos. E o GTA 4 bastante. O Homem Mal, ele é... O Homem Mal é o cara do GTA, né? Em roubar carros e caminhões e bancos. É um GTA lojista. É, ele é um GTA lojista, total, cara. Ele é um, então, eu acho que rola sim, cara. Rola fazer um cast de GTA fácil aí. Até o Lula Molusco é viciadão no Vice City. Então, cada um tem um que é vício e que gosta. Então, dá pra falar de todos, no geral, assim. Então, valeu, Mimito. Tá anotado. A gente colocou mesmo na nossa lista de assuntos. Aí, valeu pelo... Sugestão. Pela sugestão aí, e GTA é um dos grandes que tá faltando fazer mesmo, que a gente já fez vários grandes, né? Falta, o GTA é um dos faltantes aí. Vários, né? Pô, ele não participou, mas ele participou pelo mural, né? O Holden falou bastante de algumas coisas aí que a gente não falou. Até a gente teve uns problemas de tempo gravando o cast, então teve várias coisas que teve que tirar. Eu até, um dos primeiros comentários que eu deixei lá foi que a gente não falou de Monte Giori lá, que é a vila que você pode ir colocando dinheiro, né, na vila, e a vila vai ficando mais colorida, você vai ganhando mais desconto nas lojas e tal. Isso é uma das maiores dinâmicas do jogo, assim, e a gente não falou. Então, pronto, acabou de falar. Foi bastante aí. Não, é que tem mais coisa pra falar. A maquete dentro da casa é bem legal e tal, mas aparentemente não foi só isso, né? O Roden também falou que os pedaços de Éden são relíquias com poderes desconhecidos, na verdade, né? E os Templários Assassinos estão tentando pegar essas relíquias aí. E no jogo aparecem dois, a maçã e o cajado. Isso a gente comentou, que o Borja lá, o Papa, no, na luta final, ele tá com o cajado, com a maçã, acoplados, assim, ele transformou isso numa arma. Isso aí foi cortado. foi cortado então, mas a gente falou... Foi cortado, mas ele foi falado. Está no. Tá no chão da. Tá no limbo. Tá no limbo. E Conter também falou que no AC1 as 9 pessoas que você tem que matar são pessoas que existiram de verdade, mas que misteriosamente sumiram. Isso é bem legal, né? Os caras devem ter feito uma puta de uma pesquisa pra fazer isso. Os assassinos existiram de verdade, pô, até hoje existem assassinos de verdade, fala sério. Daí veio algumas características do jogo, que eles usam roupas brancas com uma faixa vermelha na cintura, e eles ficavam na área pobre da cidade fingindo ser mendigo até na hora de matar o alvo. Devia ser uma bosta, né, se ficasse fingindo de mendigo, né, ficar com dinheiro, mó bosta. Falou um monte de coisa aqui, né, O que tem em cima do telhado são jardins. Da palavra assassino. Assassin. Rachachin. Inclusive, tem no novo filme do Prince of Persia. O que fala. É o Rachachin? Tem os Rachachin, tem. Pô, isso é coisa meio bizarra, né? Você tem uns Rachachin aí? É porque vem do rachixe, né? Isso aí é verdade mesmo. Isso aí tem. Isso é verdade que ele falou. Ah, e falou da arma também, que a arma. Ele falou que do seu arma... feio também, né, Mr. Bubbles? Ah, é do renascentismo e iluminismo, né? É fácil se confundir, é verdade, mas tá errado mesmo, ele corrigiu, ó. E da arma, ele falou que já existia, mas a gente não falou que tava errado ela lá, a gente só falou que tira um pouco do clima, né? É, que ela tira um pouco esse negócio de medieval, época medieval e tal, assim, qualquer, mesmo que seja a arma mais rudimentar do mundo, eu acho que tira também, eles não deviam ter colocado, mas tá aí. Então, e o negócio do dedo também, né? Que no final do 1, o Altair desenvolve uma Hidden Blade que não precisa tirar o dedo pra funcionar. Mas ele cria uma Hidden Blade durante o Assassin. Tem uma Hidden Blade que você tem que tirar o dedo pra ela funcionar, né? Mas aí durante, o Altair desenvolve uma Hidden Blade que não precisa. E é essa Hidden Blade nova, provavelmente, que o Ezio usa no 2, né? Mas aí pro Altair já é tarde, né? Pro Altair, ele já virou Lula, já se Mas é uma referência que fizeram pro 1, é legal, né? Moisés da Arca, da hora. Ele... Bom, ele falou que a gente errou no, na engine, né, do Assassin's Creed, que não é a Unreal 3, né, que foi usada no Batman. Isso é uma engine chamada Smitar. Né, que ele... Que foi um fail dele agora, né? Que ele falou que a engine é Smitar, não é mais Smitar. Era conhecida como Smitar. Agora a engine, o nome da engine é Anvil. Então, ele feiou ao falar do nosso fail feiado. Que é, feio. Então, pra todo mundo. Perdeu. Feio, né? Feio pra todo mundo. É, mas continua aí. E esses foram os comentários. Como sempre, muito obrigado pelos comentários, todo mundo aí. É, obrigado pelas dicas de cast, a gente sempre vai levar em consideração. E valeu também por terem comentado dos casts antigos, o cast de zumbi e tal, que é, a gente não recebeu muitos comentários, né? Quando eles saíram, mas agora tem um pessoal aí meio que trouxe os comentários para eles. Né? E foi uma discussão legal também no mural. É, sempre lembre-se de deixar comentário, ler os artigos, ouvir o cast, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer feedback. Obrigado pro Moisés, que falou dos nossos fails aí. É, a gente tem um cast que é só de fail das empresas, e a gente fez vários fails naquele cast. Então, Moisés, eu acho que você vai gostar de ouvir ele para poder falar de todos os fails que a gente teve. É, e além dos fails das empresas, que é um tema que eu percebi que te interessa muito, fails. Então, vamos pular pro nosso assunto principal mesmo, e que hoje é Call of Duty. E valeu, galera. Enquanto o cientista vai pro front, eu e o Mr. Bubbles vão ficar no bunker. Com certeza. Nesse aí. Eu sou médico, não participo. Não. Eu sou covarde. Falou. Qualquer jogador que se preze, desde tempos recentes de videogame, aí PlayStation 2, tinha Call of Duty no PlayStation 1, aliás? Não lembro não, mano. No Play 1 não. Só pra Play 1 não. Play 1 era Medal of Honor ainda. Então, mesmo não gostando de jogo de tiro, ou querendo jogar só Cooking Mama, sei lá, sabe pelo menos o que é o Call of Duty e o impacto que Call of Duty tem para jogos de tiro, e especificamente para jogos de tiro para console, né, que foi aperfeiçoando cada vez mais aí. Agora, gente que joga em console consegue ter essa habilidade que nem de PC, que todo mundo que jogava jogo de tiro em PC não conseguia imaginar como que ia ficar no console e que nunca ia poder migrar, né? Por causa dos controles e tal. Então, a gente vai falar um pouco da franquia, da importância que a franquia tem, especificar um pouco cada jogo e falar principalmente do multiplayer no 4, né? Como os jogos ficaram um pouco no Wii, né? A gente tem alguns conselheiros de guerra aqui com a gente que eles fizeram especificações militares específicas, né? O Homem Mal, ele é o jogador eterno de Call of Duty aí, jogou todos, e o Pascoal é o nosso conselheiro especialista em Wii, então ele vai falar um pouco mais aí de como foi essa experiência do Call of Duty no Wii. Até no multiplayer, que é mais rápido, né? Que eu acho que quem joga no controle convencional não consegue entender como que o pessoal de Wii joga multiplayer tão rápido com aqueles controles de Wii todos estranhos, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. E começando do começo, como as guerras sempre acontecem, né? A gente vai falar um pouco da franquia e da importância dela desde o começo, né? Desde o 1 até hoje em dia. Então, Meimal, conta um pouco da história da franquia, como ela começou, e as inovações que ela trouxe, né? Principalmente pro console. Cara, a surpresa de Call of Duty, que era uma franquia pequenininha, tanto que eles, o primeiro jogo rodava na engine do Quake 3, a Infinity Ward era praticamente desconhecida, e era um mercado totalmente dominado de Segunda Guerra pelo Medal of Honor, né? O Medal of Honor já vinha desde o Play 1 e era o padrão de jogo de Segunda Guerra. Foi uma coisa que até foi legal, que uma coisa que o Call of Duty quis colocar de diferença é que a guerra, é até engraçado, se fala até na capa do jogo que ninguém luta a guerra sozinho. Ou seja, no Call of Duty você sempre tinha ali seus companheiros, sempre tinha um esquadrão, existiam várias telas em que você estava lá com mais 15, 20 soldados aliados, sempre mostrando que a guerra ali é aquele negócio de união, né? Que são vários soldados que contribuem para aquele gol, né? Não só o soldado Rambo, né? Da série Medal of Honor, né? Do soldado ou a soldada, né? Que dependendo do jogo que a gente está falando. Sim, e inovação de gameplay que ele trouxe? Cara, inovação de gameplay, ele trouxe assim... Primeiro que o Call of Duty foi o primeiro jogo da Segunda Guerra da época a tratar de eventos reais, com fatos reais e baseado em personagens reais. Tanto que ele primeiro, além dessa premissa de você ter várias pessoas contribuindo ao mesmo tempo, ele foi o primeiro jogo de guerra, de Segunda Guerra, a contar a guerra por pontos de vista diferentes. Que tanto no... Já começando no primeiro, você vê a guerra do ponto de vista americano, inglês e russo. Que era uma coisa completamente nova em jogo de Segunda Guerra. Porque você sempre tinha aquela visão americana, do americano na guerra, etc, etc, etc. E Call of Duty deixa você ter uma palhinha dessas outras nações que também participaram, no caso até da Rússia mesmo, que as missões que você joga com o soldado russo são das melhores missões de qualquer jogo de Segunda Guerra que existe, porque mostra o desespero dos russos, que não tinha exército treinado, etc, etc, etc. Uhum. Ele consegue passar isso bem. E de jogabilidade, ele trouxe várias coisas que foram importadas para FPS até hoje. Por exemplo, a obrigatoriedade de você usar a mira da arma ao invés de você só atirar da barriga, que isso era padrão em jogo de tiro. O Call of Duty já no primeiro, já os outros também tinham, mas o Call of Duty foi o primeiro a te obrigar. Você quer matar um cara de longe, você vai ter que usar a mira da arma. Outra coisa também foi o Shell Shock, que é aquela que é, todo jogo que é padrão, que cai aquela bomba perto de você e o seu personagem fica atordoado, meio surdo, meio desnorteado. A primeira vez que foi... Isso em multiplayer hoje em dia é indispensável também, né? Então, isso foi a primeira vez que foi visto, foi no primeiro Call of Duty. Que é até engraçado, que eu lembro até hoje de estar jogando, a primeira vez que isso aconteceu, sabe? Se eu parar assim e falar, ué, morri... O que está acontecendo, né? O que tá pegando? Então. Até você descobrir que caiu uma bomba do meu lado, um avião jogou, até ele se recuperar. Mas de jogabilidade em si, ele não acabou não inovando muito. Fora Shell Shock, fora o fato de você ter vários companheiros e o fato de você ser obrigado a usar a mira na arma, o resto aí é praticamente comunsão dos jogos de Segunda Guerra da época. E teve algum deles que você lutou como um soldado inimigo? Tipo, inimigo não, mas do outro lado, ou Itália, ou Alemanha, ou Japão? Tem no World at War, né, na verdade. É sério? No World at War você luta pelo lado do Japão em algumas missões, assim. Você vê o lado do... Aliás, na verdade eu tô falando besteira, agora que eu lembrei. Tipo, na verdade, você enfrenta... Lá você mostra o lado das batalhas no Japão, mas não mostra o lado japonês, assim. Entendi. Não, entendi. O Call of Duty, acho que o único que você não... Aliás, não tem nenhum que você joga com um antagonista. Não, foi mal. É que, na verdade, é porque, assim, o World at War, a grande diferença dele é que ele mostra muito as batalhas no Japão também, porque os outros focam mais na Itália, na Europa. Cara, que as batalhas do Pacífico foram completamente inúteis, idiotas, então só a Treyarch assim, mesmo pra fazer um jogo do Pacífico, cara, eles têm cocô na cabeça. Mas assim, World at War ficou excelente, né? Até é legal porque você vê aquela coisa de enfrentar os kamikaze, né? Tipo, aqueles caras, porque o jeito dos japoneses de lutar na Segunda Guerra é totalmente diferente do alemão. Pode crer. Não, é legal que eles pegaram esse enfoque. Eu só achei que eles podiam. É porque assim, né? A gente vai falar um pouco das polêmicas também, mas você jogar como soldado inimigo provavelmente ia dar uma polêmica boa aí, né? Acho que eles não quiseram. Acho que ninguém quis comprar essa briga ainda. Tirando o Modern Warfare 2 com aquela fase ínfama lá, mas isso a gente chega lá depois. Eu acho que também não compraram, porque não tem como, né, velho, você falar que os caras... Porque normalmente numa guerra sempre tem um ponto de vista, assim. né? Tipo assim, quem tá enfrentando um inimigo acha sempre que o outro lado é o ruim e tal, né? Do ponto de vista. Mas assim, como os alemães e no caso a aliança deles, né? Os italianos e os japoneses, eles incentivaram a chacina, assim, de toda uma raça, de toda uma cultura, assim. Então não tem como você apoiar isso, né, num jogo. Seria muito, muito macabro até. Então, tanto que até não é o nosso foco, mas deu aquele todo problema com o Medal of Honor, né? Que eles queriam usar o nome de Talibã, né? É, e ninguém aceitou, né? Então. Então, mas. É, beleza, então, e o. Em relação à narrativa, o que, que você acha que a franquia trouxe? Porque assim, eu posso falar mais a partir do 4. E eu achei a narrativa do 4 melhor do que a narrativa do Modern Warfare 2, que para mim é uma das piores histórias de jogo ever, é a do Modern Warfare 2. É, mas assim, eu acho legal essa ideia de jogar como soldados diferentes, e geralmente eles convergem em algum momento, né? Pelo menos no 4 e no 2, tem um pouco dessa convergência aí, que esses soldados que você encontra... que você joga, se encontra e tal, em alguns momentos, em alguns contextos. Então, um, o 2 e o 3, eles já traziam isso ou foi uma coisa mais moderna, assim? Não, esse conceito de você ter várias nações ou várias forças diferentes já nasceu no 1. E isso foi carregado a série inteira. Que eu acho que foi, sei lá, foi a melhor experiência, né, de você contar uma história do evento desse tamanho, é contar através de mais de um ponto de vista. Claro, claro. E, sabe, foi muito, muito bem. A narrativa, tanto dos três primeiros, que são mais focados em Segunda Guerra, a narrativa é muito, muito, muito boa, cara. Sempre em eventos grandes, igual o primeiro. O primeiro é basicamente inteiro sobre a Operação Overlord, que incluía a invasão do setor de Omaha Beach, que é aquela cena que todo mundo lembra do resgate do soldado Ryan, etc, etc, etc. Só que o legal, uma coisa que eu sempre gostei, isso mudou um pouquinho no Modern Warfare, por quê? Porque a gente não tem guerra atual, né? Então não adianta, os caras não vão ter um ambiente para retratar. Mas tanto já no primeiro, conta bastante a história do que aconteceu antes dessa invasão, que todo mundo sabe, lembra, vê a cena dos caras descendo na praia e tomando tiro, mas ninguém, não é dito o que foi feito antes, né? E ele conta, paraquedistas, né? Então, ele conta todo esse esforço que se teve para fechar as principais rotas ali, para não ter reforço alemão na praia. Ou seja, tudo que ficou bonitão para os americanos, a invasão da praia foi dividida em... do bolo, né? Então. A invasão da praia foi dividida em seis setores. Três americanos, dois britânicos e um canadense. E só se fala do setor americano de Omaha Beach. Americano já sabe, né? É moda foca tudo. É bom que eles escolheram essa narrativa de outros soldados para poder ver a visão dos outros, né? Sabe o que eu acho bem louco, assim, né, em termos de narrativa do Call of Duty? É que eu pelo menos tenho essa sensação quando eu jogo. Porque na maioria dos jogos, quando você joga, você é o fodão, né? Que nem vocês estavam falando, você é o Rambo, você é o Schwarzenegger do bagulho. E tipo, o que eu acho legal no Modern Warfare é que, tipo, eu não me sinto o principal da história, assim. Eu me sinto, sabe, um coadjuvante, assim, na cena. Porque que nem quando tem no World at War, tem o Reznov, assim, ele é um cara que, nossa, ele puxa toda a cena pra ele, assim. Ele é um cara que é muito foda a interpretação dele, o jogo em si. Eu acho legal no Reznov, que ele é um personagem mó marcante. Inclusive, quem dubla ele é o caramba, aquele ator mó famoso, mano. Se é de Segunda Guerra, deve ser o Tom Sizemore. Não. Patrick Swayze. Tom Sizemore. É o cara que faz o Sirius Black no Harry Potter. Como é que chama? O Gary Oldman. Ah, Gary Oldman. E, nossa, a voz dele é sensacional. Eu acho que ele deve ter alguma coisa russa, assim, porque ele faz, tipo, um sotaque, sabe, falando inglês, mas com um sotaque russo, assim, fica bem legal. E assim, eu me sinto mó coadjuvante na cena, mas é legal que você vai criando um certo afeto com os personagens, assim. Então, por exemplo, quando você tá numa cena de combate, que você vê os seus amigos morrendo e tal, que nem tem uma cena assim, que os personagens estão em perigo, você sente mais essa coisa de perigo, porque assim, você se importa mais com o personagem, não é só, tipo, você até mais um volta, né, pra ver se você consegue evitar, né? É verdade. Às vezes é um evento programado do jogo, mas você não sabe. Você, não, o cara não pode morrer. Volta no save pra ver se você consegue evitar. Tem uma cena no... Eu tô até avançando um pouco as coisas, assim, mas no World at War, como ele é meio fora da sequência, assim, ele tem uma cena muito foda que você acorda no meio de um monte de corpos, assim, no chão, no, na Rússia. Na Rússia, não, no... Não tenho certeza se é na Rússia, mas é lá naquele lado da Alemanha, lá. E o... Então, é a campanha russa. É, né? E, tipo... E, porque o Reznov, ele é russo mesmo. E aí, tipo, você acorda no meio de um monte de corpos, assim, e, tipo, você meio que fica fingindo que tá morto, porque os alemães estão vindo e estão matando os que ainda se mexem, né? E aí você fica por aí, tem uns corvos bicando os corpos, assim. E aí, quando você começa a se mexer um pouco pra tentar sair dali, escondido, aí o Reznov também tá lá fingindo de morto. Aí ele chama você, ele fala, ai, não sei o quê. Aí ele olha pra você meio de longe, aí te dá uma sniper, que ele tá com a mão machucada, ele não é sniper, né? E você, o personagem que você tá jogando na hora, ele era um sniper. Aí ele manda você matar alguns carinhas e tal, pra vocês conseguirem passar numa parte. E ele vai indo junto com você. Aí você entra numa casa, ele vai te guiando. Aí tem uma hora que os alemães começam a tocar fogo na casa. E você, tipo, tem uma... Como se fosse uma pilastra de madeira que cai em brasa, assim, na sua mão. E você cai no chão. E ele volta pra te buscar. É muito louco que ele puxa, assim, a madeira e puxa sua mão, depois ele take my hand, my friend, e puxa você assim pra cima, e você sai correndo e os alemães correndo também atrás de vocês, e tem uma parte que eles pulam da janela. É uma sequência assim muito cinematográfica. Essa cena aí me lembra o Reino de Fogo. Quem já assistiu o filme chamado Reino de Fogo, é assim que ele começa. O cara acorda, se fingindo de morto, pega uma sniper e mata uns caras pra poder fugir. É baseado sim. É, cara, eu já reparei. Call of Duty é baseado na maioria dos filmes de Segunda Guerra. Mas até o Modern Warfare tem um outro filme que eu assisti que chama Sniper. Que tem uma cena que é igualzinha aquela do Modern Warfare, que você tá numa janela junto com seu parceiro, que você tem que com o Price, que você tem que ficar mirando assim pra matar o carinha. E é assim, com certeza ele se baseia em muitas cenas de filmes de ação, mas assim, é o que deixa legal também, né? Eles sabem adaptar, não é uma coisa assim chupinhada só, é um negócio bem trabalhado. Assim, só pra fechar o tema narrativa, pra mim o mais legal são os relacionamentos entre os personagens. Então assim, você, pelo menos jogando 4 e o Modern Warfare 2, você sente um vínculo forte com os caras que estão do seu lado. Então, assim, principalmente quando é o Price, sabe? Quando é só o seu comandante, aquele cara que tá com você. Tem aquela cena do 4 que você tá indo matar um cara lá, um dos vilões com o Price. É só você e o Price indo lá, tentando chegar no prédio, você passando por vários soldados e tal. E ele sempre te ajudando. Tem várias dessas cenas cinematográficas também o Price. Tem uma hora que o Price... Tem uma cena que o Price fica... Quando vocês estão fugindo, vocês matam um cara e fogem, né? E aí cai um helicóptero, uma lâmina do helicóptero cai em cima do Price. Você tem que carregar ele nas costas pra poder salvar ele. Essa cena ficou muito foda, véio. Muito da hora. Porque você se importa muito com ele, assim, né? Você fala, puta, ele é meu comandante. Tem que sair dali. Eu acho que uma das cenas mais cinematográficas de todas, assim, que eu joguei em jogo de tiro, é a bomba nuclear que explode no 4. Que você tá fugindo de helicóptero. A bomba nuclear explode e, meu, você controla o cara saindo do helicóptero destruído lá. Você vê aquele cogumelo de fumaça gigante. E aí você morre, né? O seu personagem lá morre. Então, eu acho que esse vínculo que você tem com os personagens, não só você com o personagem que você tá jogando, mas com o seu personagem e os outros personagens, é uma narrativa muito legal. Em jogo de tiro, isso é meio... Eu não vejo isso em lugar nenhum mais, assim. É o que você falou. Você é o fodão, o Rambo, o Master Chief, com a armadura que não acaba nunca, que você não precisa de mais ninguém. Só que nesse, você precisa de todo mundo, cara. Senão você morre. Isso é bem legal. Mas beleza, aí essas são as inovações de narrativa que o Call of Duty trouxe. A gente falou um pouco do gameplay, agora em questão de gráficos. Cetista, antes, só fazendo uma pequena correção. Nessas telas, na tela que você estava comentando, na Guilds on the Mist, você é o Capitão Price. Ah, sim, é verdade. Você está acompanhando o Capitão Macmillan. Porque é no passado, né? Ele volta pro passado, é verdade. Mas assim, igual, só pra encerrar essa parte de narrativa, igual vocês falaram dessa parte, pra quem, como o pessoal não conhece muito, logo no primeiro Call of Duty tem a primeira cena da campanha russa, que eu acho que assim, eu joguei bastante, é a, é a, É uma das melhores cenas de videogame que eu joguei até hoje, que sabe, que te passa uma tensão assim que você corta com uma faca, que é esse início da campanha russa, vocês indo nos barcos para tentar tomar Stalingrado de volta, né? E a Rússia não tinha exército, porque quando o Stalin tomou o poder, ele mandou matar todo mundo. Então era todo mundo, sabe, pai de família, moleque, todo mundo que dava, que aguentava segurar um rifle na mão, foi mandado para a guerra. E é legal que você tá lá no barco indo, e os aviões vindo, destruindo os barcos, e o cara falando um discurso lá que o Stalin falou que não é pra ninguém recuar, desistir. Né? É, então. Tanto que o pessoal pula do barco na água, aí os próprios soldados russos já viram, já matam os caras na água, tá ligado? Que estão tentando deserdar. E é legal que assim, que passa o desespero que a Rússia tava nessa época. Que você chega lá, tem aquela parede de metralhadoras. Tem um caminhão distribuindo arma e munição. E você entra lá na fila e começa a ser empurrado, não empurra, empurra. Você sai da fila com um pente de bala na mão. Aí você sai correndo e tiro para tudo que é lado e só alguns lugares para você se esconder. E você ali no meio da guerra, cara, com um pente com 5 balas na mão. Sem nada. Ah, e, legal. Então, aí o cara fala, meu, vai atrás de quem tá armado. Quando ele morrer... você pega a arma. É bem então, Reino de Fogo mesmo. Reino de Fogo é exatamente então. Isso. É bem legal. Isso eu acho que, sabe, mostra que os caras conseguiram transformar a tensão que o cara devia estar sentindo ali no meio da guerra, com 5 balas na mão, sem arma, sem nada. Conseguiu passar isso pro outro lado da tela de uma forma que, sei lá, eu me arrepio até hoje, cara, jogando essa tela. Ah, legal, mano. Em relação aos gráficos, como que os gráficos inovaram desde o começo até hoje no jogo, principalmente, né, a gente falou dessas cenas meio cinematográficas, assim, e a gente fala bastante delas relacionado ao que elas representam, tipo a bomba nuclear e tal. Mas o gráfico da bomba nuclear e aquele cogumelo e tal é impressionante, é uma coisa que conseguiu te impactar. Mas isso já vem dos primeiros jogos mesmo, ou foi só a nova geração que já, cara, meu, os primeiros já são completamente cinematográficos. Tem essa parte que eu te falei. Tem a invasão de Omaha Beach no segundo, que também é fantástica. Se todo mundo conhece, todo mundo de videogame tinha lá em mente a versão do Medal of Honor. Só que eles conseguiram, sabe, fazer um negócio muito mais nervoso. Eu lembro disso também, porque eu joguei. O primeiro Call of Duty que eu joguei foi o 2. E assim, foi até meu irmão que me apresentou, porque eu até então só conhecia esses que vocês falaram, né? Medal of Honor e tal, e não me atraía muito, assim. Aí quando eu joguei o Call of Duty, a primeira coisa que me atraiu, como a gente tava falando, foi a narrativa, né? Eu achei muito diferenciada e foi o que me prendeu mesmo no jogo. Mas assim, essa coisa do gráfico, realmente, não era nem que o gráfico era mais potente, sabe? Mas era mais bem trabalhado as cenas, assim, os cenários e tal. Até porque, como ele segue meio que uma linha linear, mesmo, e o que eu acho legal no Call of Duty é isso, que ele segue uma linearidade, só que ele não faz você ter essa sensação de que você tá preso numa sequência de fases, sabe? E acho que o fato de ser linear, eles permitiu que eles construíssem muito melhor os cenários e as cenas. Tipo assim, conforme você vai andando, tudo é feito pra te impressionar, assim, conforme na fase. Tipo, os lugares, os ângulos de câmera, assim. Os ângulos de câmera não, porque é em primeira pessoa, mas eu digo, tipo, quando você chega no lugar, a impressão que você tem quando você adentra um cenário, alguma coisa, é bem impactante, assim. Eu achei bem legal. É legal mesmo, assim, eu acho que o impacto visual, que até, assim, cena de guerra, quanto melhor o impacto visual, eu acho que melhor o jogo te coloca dentro da ação, né? A imersão aumenta, você vê os seus amigos morrendo, o cara do seu lado tomando tiro, essas coisas. Então, eu acho que no caso de FPS, né, de jogo de tiro, e no caso específico do Call of Duty, eles conseguiram fazer isso muito bem, né? Tudo meio que conseguiu colocar dentro da história, não só a narrativa, tirando o Modern Warfare 2, que é uma porcaria, mas até os gráficos, até o som das armas, que é realista, né? Eles devem ter feito uma puta de uma pesquisa do som das armas para fazer você se sentir como se estivesse mesmo atirando aquela arma. Todas essas coisas cabem dentro desse contexto, né? E o engraçado é que não foi melhorando conforme a série foi amadurecendo. O primeiro jogo já chegou num nível de qualidade absurdo. Já chegou colocando um novo padrão, não só nos jogos de guerra, mas nos FPS em geral. Isso eu acho que foi um impacto muito grande que essa franquia deu para os jogos de tiro que vieram à frente, né? Eles devem ter bebido muito da fonte de filme, até né, essas cenas cinematográficas aí, a gente sempre fala de cena e sempre lembra de algum filme relacionado, né? E isso trouxe essa cinemática assim, para os outros jogos, o que foi uma puta de uma adição, né? Que antes, jogo de tiro, para quem pensava que era só colocar uns inimigos lá para você sair atirando e matando um monte de gente sem nenhum vínculo assim, era legal, veio a franquia e mudou essa visão, né? O que é muito legal. E agora, especificando um pouco mais os jogos em si, fala um pouco da história aí, da ambientação do Call of Duty 1, homem mal. Então, o Call of Duty 1 é igual eu falei, tipo, ele é basicamente da Operação Overlord, que era pra tomada da Normandia, pra iniciar ali os ataques já subsequentes à própria Alemanha em si, né? Aí a campanha americana, ela fala ali dos preparativos da invasão da Normandia, da Batalha de Omaha Beach, que é conhecido como Dia D, e mostra bastante o trabalho dos soldados antes da invasão pela praia, que foi exatamente os paraquedistas de várias divisões, que acabaram se perdendo e formando uma divisão meio bagunçada lá no meio, que tinham como praticamente objetivo fechar as estradas de acesso dos alemães para que eles não pudessem mandar reforços para a praia. E a campanha dos britânicos é mais específica ainda, com algumas rotas de acesso, mais ou menos que quase no mesmo padrão ali dos americanos, e a campanha soviética, que é a da tomada de Stalingrado, que é toda essa batalha triste, batalha suada do povo russo para retomar o que é deles, né? Mas já era a Operação Barbarossa, que só para contextualizar, a Operação Barbarossa do Hitler foi ele pegar o exército dele e tentar invadir a Rússia para dominar a Rússia e poder dominar os poços de petróleo do outro lado do país. Mas ela falhou porque eles passaram pela Sibéria, né? E aí os russos foram muito espertos, né? Porque eles perceberam que o exército estava avançando, e aí o que eles faziam? As cidades que os alemães começavam a chegar perto, eles destruíam a cidade inteira e saqueavam a cidade inteira e recuavam mais para dentro da Rússia. Porque aí quando os alemães chegavam lá, não tinha quem saquear, não tinha o que comer, não tinha que fazer nada, e aí o pessoal começou a morrer de doença, de fome, de sede, não tinha o que fazer. E aí, até que finalmente eles chegaram em Stalingrado. E aí, eu não sei, essa batalha específica do 1, ela foi antes da Operação Barbarossa? Ela foi durante ou ela foi depois que os russos começaram a reagir? Ela passa o levante dos russos, cara. O levante dos russos. Exato. O engraçado, só pra contextuar mais ainda... A mesma coisa aconteceu com o Napoleão, cara. Tava escrito no livro de história e o Hitler, burro, ele é um burro, além dos outros adjetivos que todo mundo deve dar pra ele, ele era burro, todo mundo acha que ele era um cara inteligente, mas ele era burro, fez a mesma coisa, cara, tentou invadir a Rússia na mesma época do inverno. Não, e foi, assim, ao meu ver, de Segunda Guerra Mundial, foi a decisão que virou a guerra, cara. Se ele tivesse alcançado o poço de petróleo, fudeu. A gente já tá falando alemão. mas é isso aí, continua aí. Então, ele é durante... Ele conta mesmo o levante dos russos até a tomada de Stalingrado completa. Ah, mas ele para aí, ele não mostra os russos invadindo Berlim, né? Ou nada não, disso. Não. E o Call of Duty 2? O Call of Duty 2 é a mesma coisa. Só. Maravilha, e o Call of Duty 3? Não, é a mesma coisa, não. Eu escolhi mal a palavra. É o mesmo esquema, dividido em três histórias diferentes. Só que a Rússia, um pouco mais detalhada na história de Stalingrado, mas contando um pouco da história do Vasily Zaitsev, que é o herói russo. Todo mundo pode assistir o Círculo de Fogo, que vai ver uma história mentirosa sobre ele, mas já sabe como é que é mais ou menos o cara. A campanha americana agora, ela é voltada aos soldados que invadiram pela praia, né? Com a cena que todo filme de guerra tem, etc, etc, etc, etc, etc. E a campanha britânica é focada nas missões da África do Norte, né? Que era aquela... contra aquele grupo especial do Hitler, que eram os Africa Corps, e a retomada de uma cidade que não me lembro o nome agora, que facilitou a invasão à Normandia também. Mas é até legal eles terem pego que é o Vasily é uma lenda russa até hoje. É. E foi legal, eles perderam a oportunidade de explorar isso no primeiro jogo e acabaram voltando um pouco atrás no segundo game, mas conta bem legal a história dele. E conta a história de verdade, não é a história do Círculo de Fogo, é a história de verdade de Vasily Zaitsev. Mas no Círculo de Fogo ele come a Rachel Weisz, cara. A Rachel Weisz é mó gata, mano. Ah, mas mesmo assim, cara, já aquela história daquele aquele soldado alemão lá que mandaram atrás dele, aquilo ali foi coisa da própria mídia russa. Mas eles especificam então mais ou menos a história real dele no jogo? Ou é meio ficção, assim? Não, é a história correta dele no jogo, né? Que ele foi realmente, matou pra cacete, velho. Ele, tipo, acho que no final da guerra lá, ele tinha acreditado mais de 260 mortes de alemão, dos alemão. Dos alemão. Então, mas aquela história do cara, do sniper condecorado russo que veio só pra matar ele. O alemão. É o sniper alemão que veio matar ele. Isso aí foi tudo invenção da própria mídia russa pra dar um status a mais pro cara. Né? Marketing. Marketing é a alma do negócio. E o 3? Cara, o Call of Duty 3, ele... É legal que assim... Ele mudou o esquema um pouco. Continuam várias nacionalidades, mas dessa vez todas têm o mesmo objetivo, que é a praticamente retomada de alguns pontos da França. Fala bastante sobre a Revolução Francesa, o Marquês. Fala da Inglaterra, que estava com o rabo na mão, né? Porque a França do outro lado do rio ali tinha caído e eles estavam tentando encorajar a Revolução Francesa a se juntar com eles, porque obviamente, né, enquanto a luta fosse lá do outro lado, era melhor para eles, né? Mas aí não deu rolo, um mês depois o Hitler mandou uma porrada de avião lá. Blitzkrieg, né? Mas foi legal que teve um tratamento a mais os ingleses, os canadenses, a divisão de tanque polonesa também, e os próprios marquês também, que coitados, não são nunca ditados em nenhum jogo, em nenhum lado, que provavelmente alguém vai pesquisar aí o que, que é marquês, né, que são os revolucionários franceses, né. Uma coisa que eu acho, assim, que também se vê que nesses três primeiros, todos eles falam, assim, extremamente da Segunda Guerra, né. E, assim, tava até difícil pros caras achar tema, né, pra tipo, porque já tinha contado a mesma história umas duas, três vezes, assim. Mas, assim, foi uma pegada, até depois eles, um pouco depois disso já veio o Modern Warfare, né, que daí foi uma tentativa de inovar em muita coisa, até pra usar as armas atuais, né, com mais tecnologia e tal. Que aí dava liberdade pra eles escreverem também o conflito que eles quisessem, né. É verdade. Porque também ficava muito preso, né, em Segunda Guerra, assim. Mas eu achei legal, assim, no caso da retomada para a Segunda Guerra, quando eles fazem no World at War, aquela mudança de ponto de vista, assim, e de outras batalhas que talvez não tivessem sido tão enfocadas nos primeiros, assim. Mas só lembrando que o World at War foi feito pela Treyarch e o Modern Warfare, o Call of Duty 4, foi feito pela Infinity Ward. Então, assim, eles se dividiram, assim, meio que para... o 4 fez tanto sucesso que eles pensaram, não, vamos fazer então, a gente tem essa outra, é uma franquia que caga dinheiro, tipo, é a franquia Nintendo, né, caga dinheiro. O primeiro COD da Treyarch foi o 3. Teve alguma mudança específica, assim, de um desenvolvedor pro outro, do 1 e do 2 pro 3? Cara, todo mundo sentiu que, sabe, apesar do jogo ser bom, foi engraçado, tava até vendo o negócio do jogo lá, igual o Paul Ville tava falando lá, que o inimigo do bom é o melhor. Que é aquela, o Dr. Ash foi bom, mas ele não chegou no mesmo nível do Zan Infinity War. Ou seja, tipo, eu não consigo te apontar, é por isso, isso e isso, mas sabe, você sente que faltou entregar o mesmo que você recebeu no 1 e no 2. Não tem aquele mesmo, sabe, não tem, você não cria uma mesma afinidade com os personagens, com a história, etc, etc, etc. Ah, é aquele extra, né? Aquele 1% então, que a Infinity Ward põe. Deve ser mais pesquisa, esse tipo de coisa, né? É, que eles devem fazer bastante. Não, também foi o primeiro da Triarch, né? Tanto que o engraçado que foi o primeiro da Triarch, ela entrou completamente crua, né? No 3. Ela teve que desenvolver uma engine nova, porque a Infinity Ward já tinha desenvolvido uma engine própria no 2, né? Que já tinha ganhado dinheiro pra cacete, né, velho? Porque o primeiro Call of Duty, meu, tipo, jogo início de franquia é 8, ganhou 8 prêmios de jogo do ano. Injetou Nossa. Dinheiro demais, cara, injetou dinheiro demais, tanto na Infinity Ward quanto na Activision, né? Activision, certo. Aí a Treyarch caiu meio que de paraquedas na história, né? Os caras chegam, ó, faz um Call of Duty e entrega o hype, se vira. Não, o bom é que eles conseguiram pegar esse trabalho novo que foi o 5, né? Que foi o World at War, que fez um sucesso muito bom, né? Pegou por motivos que nós vamos falar mais pra frente. É, então, já é, então, mudando de ares, né? Depois de... Assim, eu ainda acho... A minha opinião sobre jogos de Segunda Guerra Mundial. Eu ainda acho que tem muita coisa diferente pra explorar. Só que o problema é que eles exploram coisas diferentes da mesma maneira. Aí fica repetitivo mesmo você indo para outro lugar do mundo. Então, se eles pegassem algumas das batalhas... Cara, eu tenho um livro com todas as batalhas, com resumos de todas as batalhas da Segunda Guerra Mundial. Não sei se todas, mas tem várias e com certeza as mais importantes. E, meu, tem muita coisa ali que se você conseguir dar um enfoque diferente, ele fica legal. Cara, se você contar que os americanos não ganharam a Segunda Guerra, você é mentiroso. Aí você tem que fazer vista grossa para um monte de batalha que foi importante. É verdade. E aí eles sentiram essa necessidade até também por isso que o Pascoal falou de que estava acabando essas principais, principalmente americanas, né? E eles queriam escrever mesmo uma história nova, algo que eles pudessem criar do zero. E veio o nosso melhor amigo aí das noites solitárias, quando não tem ninguém pra jogar junto, e você tá estressado do trabalho, e seu chefe filho da puta te falou merda e tal, e você chega em casa, você quer matar, e você já tá cansado de matar zumbi, você quer matar pessoas de verdade. Você imagina o rosto dos seus inimigos. Você põe lá o Call of Duty 4, que, porra, até hoje, cara, ontem ou antes de ontem eu tava jogando ele, eu joguei ele por umas 3 horas, cara. Me deu uns 5 minutos de Call of Duty 4, fiquei jogando pra caralho o multiplayer. E ele, a mudança mais significativa, claro, foi a época, né, que é a guerra nos dias de hoje, o que permitiu várias tecnologias novas, né? Como aquela fase que você usa o Night Vision, né? Que é aquele, tipo, aquele binóculo lá que você consegue ver infravermelho. Então você vê no escuro como se fosse no claro, né? Tem algumas horas do jogo que você coloca isso. Ele trouxe as cinemáticas melhores, com os gráficos melhores e tal. A narrativa do jogo foi muito boa. Eu achei a história mais ou menos, assim. A história do Modern Warfare 4, eu não achei ela perfeita, mas, pô, a primeira cena que você joga, né, entre aspas, como aquele cara que foi derrotado. E aí tem um cara dirigindo o carro, tá te levando pra sua execução. E, meu, enquanto você tá andando com o carro, você vê os caras alinhando os inimigos na parede, executando todo mundo. Você vê um cachorro correndo atrás de um cara que tá tentando se esconder. Sabe, é tanta coisa diferente que tem pra ver, assim, que você vê aquela porra umas 5 vezes e você ainda acha coisas novas pra ver. Isso daí eu achei bem legal mesmo, porque eu achei, a sensação que eu tive, assim, é como se eu fosse um cara de outro lugar, que de fato eu sou, né, eu não sou da Arábia lá, e aí quando você vai passando, você vai vendo meio que tipo uma realidade de um país que tá num tremendo caos, assim, né, e você vai, tipo, meio que tendo em vista o que você vai encarar pela frente, assim. Eu achei bem interessante aquela sensação. Assim. E o pior é que você vê é a visão do presidente vendo o que o país dele tá se tornando, né? É muito foda. É bem interessante. Então nem só essa mudança de ares, né, de locais, de tempo, foi a inovação, mas eu acho que isso também trouxe uma oportunidade de tecnologias novas, gráficos novos, e quando eu digo tecnologias, eu digo, tipo, você usar tecnologias novas dentro do jogo, né, um lança-foguete guiado por satélite, esse tipo de coisa. Mas isso também traz narrativas novas, porque eles puderam contar conflitos diferentes que não tinha nada a ver com a Segunda Guerra Mundial de preto e branco. Tipo, eles são inimigos e vocês são os bonzinhos. Tem sempre aquele local meio cinza, assim, que você não sabe se você tá fazendo a coisa certa ou não, né? Fala aí, cara. Eu acho que não começou no Call of Duty, no Call of Duty 4, eles começaram a sacrificar a história por conteúdo. Tanto que o Modern Warfare 2 é a coisa mais retardada do mundo de história. Mas eu gostei dessa mudança de narrativa em jogo de primeira pessoa, assim. Antes era muito... Era um pouco impessoal demais. Assim, para os que estavam vindo novos nessa nova geração, digo, né? Não para os Call of Duty antigos, mas os jogos de tiro dessa geração, né? Do Xbox 360 e tal, eles estavam ficando muito impessoais. Só ação de qualquer maneira. Ele trouxe essa narrativa de volta, que eu achei muito legal. A campanha é legal, você faz várias coisas diferentes, você destrói uma antena, né, gigante de rádio lá, você vê essa... acho que não é nem antena, é a parte de eletricidade, né, aqueles postos de eletricidade. Aí você destrói para você poder cortar a energia do inimigo. Você vê aquela antena caindo num desfiladeiro e tal. Tem várias coisas diferentes que você faz que elas se aplicam ao contexto de hoje, são cinemáticas, né? E você usando várias armas novas, coisas novas, arma com silenciador fudido, assim. Então foi uma mudança de ares muito boa pro single player, né? Pra essa campanha de jogador, assim, de um jogador, né? Você não pode jogar cooperativo, que eu acho um erro. Eu gosto muito de jogar cooperativo, principalmente porque... É uma coisa que a campanha não muda nada, é só você com outra pessoa fazendo a mesma coisa que você faria sozinho. Então isso não impacta no... É só você ajustar a dificuldade, claro, né? Tipo, se tem outro humano, você automaticamente o jogo tem que aumentar um pouco a dificuldade pra não ficar fácil demais. Mas tirando isso, eu acho que não impacta nada. E é uma coisa que eles deveriam levar em consideração. Até o novo, o Black Ops, né, que foi feito pela Treyarch, todo mundo ficou surpreso de não ter co-op, de não ter cooperativo, que o World of War teve. Mas vai ter. Vai ter até 4 jogadores. Mas isso eles vão colocar depois, então. Não sei se tá desenvolvido, se já tá incluído no Day One, mas não, vai não ter. Tá, não tá, porque eu vi em review que não tem cooperativo. Eu li isso em review da IGN, acho. Tava vendo o vídeo e eles falaram, é uma surpresa não ter cooperativo. Era review da Oreo? Então não confia. Caramba, hein? Verdade. Mas assim, por enquanto não tem cooperativo, e eu acho isso uma surpresa. Mas o World of Warcraft, o Call of Duty 4 foi muito bom. Mas a verdadeira inovação que faz a gente jogar, faz o homem mal ter mais de 250 horas dessa porra desse jogo no perfil do Rapt dele lá, é o multiplayer dessa porra, que é muito viciante, cara. E vale até acrescentar, antes da gente entrar no mérito do multiplayer, que o multiplayer de Call of Duty já é bom, já é inovativo, desde o primeiro. O primeiro saiu na época que, quem estourava a boca do balão era nosso amigo Counter-Strike. Tanto Counter-Strike quanto os outros mods de Half-Life. Tinha um de Segunda Guerra que era muito bom, que era o mais jogado, que era o Day of Defeat, que era igual o Counter-Strike, mas baseado na Segunda Guerra. Eu lembro disso. E saiu o Call of Duty, o primeiro, morreu tudo. Tanto que existem modos de jogos que foram inventados no Call of Duty 1, existem até hoje, foi chupinhado muita coisa daí. A gente tinha também forte na época o Battlefield, Mas o Battlefield, ele falhava num ponto, que é o ponto do jogo rápido, do mata-mata. Isso, o Battlefield era sempre baseado em objetivo. E mapas muito abertos, né, do Battlefield. Então. Eu gosto bastante do multi dos Battlefields originais, do 1942, eu acho muito louco, mas eu concordo. O Call of Duty, ele trouxe uma velocidade muito mais foda pro jogo. Eu acho que vicia mais, né? Tanto que, igual a gente ouve falar bastante, do modo Horde, do Gears of War, tem outro jogo recente que tem também, um modo parecido, só com outro nome, e aí blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Mas, cara, isso era, já tinha um modo chamado Behind Enemy Lines no primeiro Call of Duty. Que ele pegava, seja legal, que é assim, o modo Horde hoje é contra a máquina, né? E esse modo Behind Enemy Lines, ele eram 16 players, que 6 eram aliados e os outros 10 eram inimigos. E você tinha que, esses 6 tinham que resistir o máximo possível. Ou seja, era um modo Horde mais avançado do que se tem hoje, cara. É verdade, né? Já começou a fazer... O multiplayer dele já começou fazendo escola lá no primeiro. Tanto que no segundo, no Call of Duty 2, que foi o primeiro pra nova geração, que já saiu pro Xbox 360, ele foi o primeiro jogo do Xbox a vender mais de um milhão de cópias. O primeiro jogo do Xbox. Antes de Halo, antes de GTA, antes de tudo, cara. Ah, ele começou essa justificativa da live, né? É, então. Porque que ter live é bom, né? É, não, e assim, o multi, ele é bom não só pela jogabilidade, que é rapidinha mesmo. Você tem que sair correndo sempre, tá sempre em movimento, a não ser que você seja um camper muito bom que nem eu, né? E o Palos, aparentemente. Toda essa dinâmica de subir de nível, aí você pode destravar perks, né? Que são algumas, não poderes, mas algumas características que você ganha que você pode customizar o seu personagem. Tem o Stopping Power, que ele aumenta o poder das balas. Tem o aquele UAV Jammer, que você ninguém te vê no radar. Né, o radar de todo mundo você não aparece mais. Mas aí, assim, eu acho legal também o equilíbrio desses perks. Porque... É isso que eu ia falar agora, porque eu acho muito importante, porque fica uma coisa assim que não fica que nem naqueles jogos assim que, por exemplo, o cara que tem um nível muito alto, ele é muito foda, assim. Lá, tipo assim, você pode usar um equipamento muito foda, só que isso te descompensa em outros aspectos, assim. Tipo, toda vez que você usa um equipamento que vai te facilitar de um lado e te dificulta de outro. E isso deixa o jogo bem equilibrado. Mesmo quando o cara já tem um nível tipo 60, se eu tiver no nível 15, eu posso vencer o cara, assim. Não é uma coisa tão impossível de se jogar. Isso eu achei bem legal, porque não cansa. Por exemplo, se você está começando no jogo online, se você entra sem arma nenhuma e os outros caras são muito mais foda que você não vai querer jogar, assim, fica um bagulho meio chato. É verdade. No Call of Duty, você não sente muito isso, assim, você vai mais pela sua habilidade como jogador mesmo. É, né? Call of Duty é um multiplayer baseado completamente em skill, cara. É a sua qualidade de jogador que vai determinar se você vai ganhar ou perder. Mas bom, isso no Call of Duty 4, né? Porque o Modern Warfare 2 tirou completamente isso das mãos do jogador. Ah, é? E é legal só comentar também que é um dos poucos multiplayers que fez sucesso sem classe definida. Porque algumas pessoas acharam no início super complicado, porque você não tem uma classe definida, né? Você não é o soldado ou o atirador. Engenheiro, médico, então, né? Então, que o pessoal costumava pegar uma classe lá, já vinha os equipamentos prontos e já jogava. E isso deu muito, muito, muito certo. Graças a Deus. Assim, o legal dele é que como tem, acho que tem uns modos de jogos que você joga 12, 18 pessoas e tal, começaram-se a criar uns clãs, assim, e aí essas pessoas começaram a querer se aperfeiçoar cada vez mais nos mapas, que eu acho que os mapas foram muito bem pensados também, né? Isso é verdade. Tem os mapas de sniper, tem os mapas mais rápidos, né? Tem os mapas que, se você chama um helicóptero ou um avião, alguma coisa, tem muito edifício. São inúteis. Então, não vale tanto a pena, entendeu? Tem mapa que, se você chama um helicóptero, você mata 400 pessoas. Então, os mapas foram muito bem, bem pensados. E aí, esses... Que... Não, pode falar. Rapidinho. Esses esquadrões, esses clãs, começaram a se aperfeiçoar em cada mapa. Então, cada mapa tem uma estratégia diferente. Andam em duplas, andam em trios. Ou um fica de sniper, os outros atacam. Sabe, esse tipo de coisa. Aumentam muito a comunicação entre os jogadores. Mapa que você vê que o time não se conversa, eles geralmente jogam pior. Aí é um cara que mata muito e o resto que não faz porra nenhuma. Então, eu acho que essas inovações de time, jogo em time e tal, veio muito com ele também. E esses jogos novos que estão vindo de multiplayer tentam criar modos para replicar isso, de meio que forçar a interação dos jogadores, né? E isso tudo foi inovação do Call of Duty 4 mesmo. Essa coisa, eu ia falar justamente disso, assim, que eu achei que fica uma... por exemplo, eu jogo muito no Wii, né? E assim, por exemplo, você sente muita diferença, porque normalmente você vê quem são os caras mais fodas do match, né? Você tá jogando uma partida, você sabe quem que é o cara que vai te dar trabalho e quem que não é, assim, depois que você já jogou umas 5 partidas, assim, você já conhece mais ou menos os jogadores que estão jogando ali naquele momento. E tipo, tem você vê que, assim, tem fase que o cara leva muita vantagem sobre você, assim, e tem outras fases que eu já consigo, sabe, me sobressair dependendo do tipo de estratégia que vai na fase. Eu não sou muito de camper e assim, nunca me dei bem com sniper. É isso aí, também. Não, eu sou daqueles que é bom também, mano. Eu sou daqueles de combate, hate, tá ligado? Eu sou daqueles de, tipo, tá explodindo tudo, eu tô passando no meio do fogo e tô metendo bala, assim. É um bagulho. Tudo bem que nem sempre dá certo, né? Eu perco muita vida, mas eu mato muito também, assim. Nesses casos, né? Tipo, é meio que uma faca de dois gumes, porque você vai conseguir atingir um número de mortes bem grande, né? Assim, você matando o cara, mas você também acaba morrendo muito nesse tipo de estratégia. Mas eu até hoje eu não pude jogar assim com um time muito legal, assim, que fossem umas pessoas que eu pudesse traçar uma estratégia. Muito obrigado. Mas meio que assim, se define um pouquinho durante um match, você meio que já, cada um sabe mais ou menos o que fazer, assim, é muito interessante esse tipo de coisa no jogo. E eu acho legal que pra quem joga, sempre tem aquela uma história, né, que você fala, assim, pra todo mundo que aconteceu durante o jogo. Eu tenho duas histórias específicas, assim, uma até com o Homem Mal. Né? Sabia. Que, meu, foi genial. A gente tava jogando junto, a gente tava no mapa chamado Crash, que tem o helicóptero caído no meio, né? E aí eu tava em cima, eu tava no edifício bem no canto do mapa, que é onde eu gosto de ficar quando eu quero camperar, eu fico por ali. Então, se vocês jogarem um dia comigo e quiserem me matar, eu vou estar provavelmente ali no Crash. Joguem granada ali que vocês vão me pegar, provavelmente. Mas aí eu tava em cima do edifício no segundo andar e o Homem Mal tava embaixo. E apareceu um inimigo, né? E aí eu falei, pô, que bom, né? Só que o inimigo não me viu. O Homem Mal, como macho que ele é... O Homem Mal foi dar uma facada nele, né? Foi dar um mili pra matar ele na faca e ver o risco de sangue, né? Cara, foi lindo, assim. E não foi deliberado. Foi uma coisa que meio que casou, assim. Eu dei o tiro no cara... Acertei, eu dei um headshot nele. Cara, quando eu dei o tiro nele e ele caiu, a faca do Homem Mal passou rente no cabelo dele, assim, ó. Sabe, tirou uns fiozinhos de cabelo do corpo do cara caindo morto, assim. Tipo, foi... Nossa, eu tirei o mic dele na hora, assim, mano. Isso foi muito... Cara, a gente começou a rir tanto, que a gente não... Cara, a gente não conseguia mais jogar. Eu passei a faca, vi o cara cair, mas, ué, cadê os pontos? Cadê os pontos, né? Aí eu olhei, tipo, lá, setista, e eu falei, filho da égua, cara! Meu, nossa, e casou direitinho. Eu só vi, a minha visão foi o corpo caindo e ele passando a faca, assim, e perdendo. E ele teve a visão dele dando facada no corpo caído e não ganhando ponto. E foi muito genial, cara. Tirando, e aí todo mundo tem a lembrança do seu melhor jogo. Que o meu melhor jogo, eu entrei num mapa... que o time tava perdendo, o time tava horrível. Cara, eu entrei mais tarde, eu entrei, tipo, já com um minuto de jogo, alguma coisa assim. Mas eu joguei tão bem, eu matei acho que 39 caras e eu consegui virar o jogo, tipo, no último minuto de mapa, assim, eu consegui virar o jogo e terminou, tipo, 750 contra 720. E eu matei, tipo, 39 caras e morri duas vezes, sabe? Já tive várias vezes, assim, também. É muito legal. O meu recorde, assim, numa partida foi 56 e morri 4. Mas, tipo, Tem muito match que você entra, assim, que o time tá perdendo, tá aquela luta, assim, e você consegue, às vezes, tipo, dar mó ajuda, assim, né, pro time virar o jogo e nossa, é uma sensação muito louca também. Foda, né, cara? Você tá, por exemplo, eu jogo mais ou menos com a mesma galerinha sempre, né? Aí, pô, você entra lá, tá ligado? Os caras tá arrebentando e tal, aí você entra lá no meio da partida, meu, a partida acaba, você tá em primeiro, tá ligado? Você nem entra no chat, né, velho? Você fica quieto na sua. Agora, um dia, dessas histórias, assim, inusitadas, teve um dia que minha irmã joga também Call of Duty, né? Minha irmã é mó vice, assim. E ela também mata, tipo, 30 numa partida, assim, 40. Ó, vocês nerds e gente de videogame aí, não começa a pedir informações da irmã do Pascoal. É verdade, verdade. Eu, inclusive, ó, ela trabalha numa loja de videogame, pra vocês terem uma ideia. Vamos aí, respeitar, tá ligado, viu? Teve um dia que vem uns camaradas aqui em casa e tal, eles duvidando, né, que ela jogasse e tal. Aí eu falei, não, joga só um pouco. E o cara morrendo, se matando ali, né, pra jogar. Aí ela matou, tipo... E, tipo, em o quê? 10 segundos ela matou o outro time inteiro. Tipo, os 5 caras do outro time só na faquinha, assim. Tipo, foi um barato muito nervoso. Os caras nem quiseram mais jogar, assim. Foi muito louco também. É, assim, mas não vale, né? A gente joga muito aqui em casa. Inclusive, eu jogo no Wii, mas eu jogo com o nome da minha irmã, né? Que ela que fez o nick lá. E é Camila BR, né? Qualquer hora, se estiverem jogando Call of Duty no Nintendo e encontrar Camila BR, se preparem, porque o bicho vai pegar. Os caras ficam dando em cima de você quando vê lá Camila BR? Não, eles tentam me matar toda hora, tá ligado? Tipo, porque eles falam, pô, vou pegar porque é uma presa fácil, né? Eles se enganam muito. Mesmo quando, se no caso é minha irmã que tá jogando, né? Mas é bem divertido, assim. A gente já varou várias madrugadas jogando Call of Duty, já. Inclusive, cara, e como que você acha da jogabilidade do Wii no multiplayer, sendo um jogo tão rápido? Isso que eu acho sensacional no caso do Wii. Eu acho assim, enquanto o Wii perde muito no gráfico, né? Mas até que nem tanto, porque eu achei que ficou, assim, apesar da pouca potência, ficou um jogo bem trabalhado, sabe? Você não sente, assim, um gráfico zoado. Você vê que a resolução é menor e tal, mas é um gráfico muito bom, muito bem montado. E dos cenários e tal. Mas assim, na parte de jogabilidade ganha muito, muito mesmo, assim, de você tá, por exemplo, eu sinto muita dificuldade quando eu fui jogar na casa do Mr. Bubbles, né, o Call of Duty, o Modern Warfare também, e joguei no analógico, meu, demora muito pra você levar o analógico de um lado no outro na tela, assim, até você conseguir parar a mira no inimigo, você já tá morto já. E no Nintendo Wii, é muito intuitivo essa parte, tipo, eu tô correndo, eu não fico pensando assim, ah, vou mirar no cara, tipo, eu simplesmente viro a mão e aponto pra cabeça dele e mato, sabe? É tipo um bagulho muito intuitivo. E, inclusive, no Wii funciona assim, com um chunk você tem um analógico lá, e ele corre pra frente, pra trás, pros lados. E na hora de você virar, é que nem mais ou menos no analógico, quando a mira chega próximo das laterais da tela, a cabeça do personagem vai, tipo, olhando pros lados, né? E aí você consegue, tipo, guiar ele dessa forma. E é muito intuitivo, é tão rápido que às vezes eu tô correndo, eu abaixo, tipo, eu me escondo nos lugares, depois eu levanto, já miro com muita rapidez no adversário. E esse tipo de dinâmica, assim, fica muito, muito boa mesmo, assim, pra jogo de tiro. Eu nunca mais consegui jogar um jogo de tiro no analógico, assim. Porque pra quem não conhece muito o Wii, é mais ou menos que nem você jogar com o mouse no computador, só que ainda com mais facilidade ainda, porque o mouse ainda você também tem que arrastar. O Wii não, você aponta literalmente pra parte da tela onde você quer e atira, entendeu? Não, não tem um delay, assim, de ficar, tipo, eu vou arrastar o cursor todo até chegar lá. Tipo, você só aponta pra direção e atira. E ficou muito legal. E pra você recarregar também tem um esquema muito louco, você chacoalha o controle, assim, que é como se fosse, tipo, chacoalhando aquelas 12, assim, tá ligado? De recarregar. Tem bastante coisa legal, assim, de diferença. E se encontrar o som também sai no controle, né, se você quiser. Eu não deixo porque eu prefiro jogar num jeito mais convencional, assim. Mas você pode deixar o som do tiro, por exemplo, saindo no controle, é bem legal também. Ah, legal, cara. E assim, todo mundo acha que você vai ter que ficar em pé, tipo, segurando, empunhando uma arma, assim, pra jogar, mas na verdade não. Eu mesmo aqui em casa, eu jogo assim, eu sento, eu apoio, assim, a minha mão em cima do meu joelho, quando eu tô sentado, assim, né, com os controles. E, tipo, eu só mexo a ponta do dedo só pra mirar. Não precisa ficar se matando, assim, virando, suando camisa pra jogar videogame. Eu jogo como se tivesse um controle normal. A diferença é que o ponteiro da mira eu faço com o movimento da minha mão, mas não precisa ser um movimento brusco. É só um leve movimento, você consegue passear a tela inteira, assim, do jogo. É muito bom, eu recomendo muito. É, eu preciso experimentar mesmo. Eu lembro que a gente já conversou Wii, sobre, né, isso. Eu tenho Wii. É, eu lembro que a gente já conversou sobre isso, mas eu nunca parei pra jogar o multiplayer no Wii. Eu quero experimentar, assim. É muito legal mesmo. É, e assim, aí... depois do sucesso desgraçado, estrondoso que foi o Call of Duty 4, veio no ano seguinte veio a Treyarch, né? O Call of Duty 4 foi feito pela Infinity Ward, né, que humilhou de número de horas jogadas online, essas coisas. E aí veio o World at War, que foi a Treyarch que fez. E no esquema de multiplayer, eles basicamente mantiveram essa mesma estrutura de perks e tal. Eu acho que o que mudou mais foi os poderes, né? Como é que eu posso falar? Isso que você ganha quando você mata um número específico de pessoas sem morrer. As kill streaks. As kill streaks, né? No Call of Duty 4, quando você mata 3 caras sem morrer, você ganha um radar pro seu time inteiro quando você tá jogando em time, ou só pra você quando você tá jogando individual. Então, lá no seu mapa, aparece um radar que mostra onde os inimigos estão. Quando você mata 5, é um ataque de avião. Você escolhe, você seleciona o botão, né? Aí aparece o mapa na sua frente. Você escolhe no mapa onde você quer que os aviões soltem as bombas. Aí o avião passa lá, passa 3 aviões e solta as bombas. E com 7 mortes, aparece um helicóptero. E o helicóptero vai sobrevoando pelo mapa e vai matando todo mundo lá embaixo, né? No Call of Duty 4. No World at War, é a mesma estrutura, só que os mapas são mais antigos, voltados para a Segunda Guerra Mundial. Tanto que o World at War, ele voltou para a Segunda Guerra Mundial, né? Esse Call of Duty 5, que eles chamam. Mas aí voltado mais para as campanhas no Pacífico, né? Que foi contra o Japão, isso que o Pascoal já tinha falado. Então, os mapas, eles representam a Ásia, né? O Pacífico. Então, são mapas mais em ilhas e tal, né? Com o oceano. E aí muda, esses killstreaks também mudaram um pouco. Mas não muito, né? O que mudou mais foi quando você mata 7. Porque quando você mata 3, também é radar, você pega o radar. Quando você mata 5, é artilharia, que eles chamam. Então é tipo assim, aparece aqueles canhões de artilharia, mais ou menos na região onde você escolheu para eles soltarem as bombas. E com 7, que eu acho que é a maior mudança, não é um helicóptero, mas são cachorros, uns Dobermans, que eles pulam dentro do mapa e matam, vão atrás de todos os seus inimigos. Isso daí ficou legal até, essa adaptação que eles fizeram. E você pode matar os cachorros, né? Os cachorros vindo nesse dia, você pode matar. Não é muito fácil, mas pode. Sim, a diferença é que quando você vai matar. Porque o helicóptero você só se esconde, né? Você pode até tentar derrubar, mas é mais difícil. Agora, com o cachorro, por exemplo, quando eles vêm muitos, você é obrigado a atirar neles ou você vai morrer. E você atirando neles, você denuncia onde você tá no mapa, né? Porque daí todo mundo consegue te ver no radar. Então fica uma faca de 2 gumes. Você vai se livrar dos cachorros, mas vai vir um monte de cara em cima de você tentar te matar, né? Não, e até assim, o helicóptero é o que você falou. Você se esconde, ele não consegue chegar em você e tal. O cachorro, ele pula pela janela, entra pela porta, ele te caça onde você estiver. Então, assim, muda um pouco a dinâmica do jogo, que eu acho muito legal também. E aí, assim, né, tirando... Eu não tenho mais nada específico para falar da dinâmica de multiplayer dele, que eu joguei um pouco... Eu não joguei tanto quanto o 4, mas eu joguei, assim. Tem os veículos, né? Tem os mapas que você pode usar veículo, que eu achei que... condizendo com essa velocidade que o multiplayer pede... acho que o veículo não casa muito bem, né? Eu acho até bom que eles do mapa, veículo, cara. Né? O mapa geralmente é muito pequeno, né? Então mostrando que igual, lembra Battlefield, os mapas eram gigantes. Às vezes, pra você ir pra um checkpoint ao outro, cara, era essencial qualquer tipo de veículo. Não só como arma, mas até como transporte mesmo. É verdade. Então, eu acho que foi assim, eu achei legal que eles tentaram introduzir, porque sempre todo mundo pede, quer saber como ficaria, se eles conseguiram acertar e tal. Mas eu acho que no caso do Call of Duty e na proposta deles, veículo não funciona muito bem. Fica meio complicado, quem pega fica muito com muito poder, é muita gente junta e tal. Então eu não acho que ficou muito legal. Tem muita gente que só joga o World at War e acha que é muito mais louco que o Call of Duty 4. Eu acho que as melhores inovações foram as informações e as características de cada mapa que você joga. Porque aparece quem foi o seu maior inimigo, quem te matou mais, quem te matou menos. Tipo, umas estatísticas mais com mais detalhes, assim, que eu achei muito legal. que não, eles não passaram, por algum motivo meio retardado, a Infinity Ward não passou isso pro Modern Warfare 2, né? Detalhe que é a mesma engine, cara. Eles usaram, a Treyarch usou a engine da Infinity Ward para fazer o World at War. O multiplayer é basicamente a mesma coisa, assim, então, os mapas, se tava, né, possível no World at War, tava possível no 4 ou no Modern Warfare 2. É verdade. Não foi porque por birra mesmo. E assim, e aí agora falando do mais recente, né? Antes disso, Pascoal, tem alguma coisa específica que você quer falar do World at War? Que eu sei que você joga, gosta bastante dele. Mas eu, particularmente, eu gosto do... O meu favorito mesmo é o World at War, assim, dos que eu joguei. Apesar de eu gostar de alguns recursos que tem no Modern Warfare, que não tem no World at War. Mas, assim, os cenários do World at War... Inclusive, com relação ao Modern Warfare 1, o World at War, ele veio depois, né? Então, ele, teoricamente, ele é mais bem construído, assim, em alguns quesitos. E eu gosto mais das telas do multiplayer do apesar de elas serem menores, né? As telas do World at War, eu acho elas mais interessantes, assim. E querendo ou não, essa coisa lúdica da Segunda Guerra, acho que traz uma sensação diferente, assim, quando você tá jogando. E tem algumas telas, assim, aqueles cenários na Normandia, esses cenários, assim, até no Japão mesmo, que eu achei que, não sei, trazem um combate um pouquinho melhor. E até o fato de não ser tão grande a tela, talvez ela traga um combate um pouco mais forçado. Mais rápido, assim, né? Mais dinâmico. Essa coisa do cachorro também eu achei muito, muito legal. E, assim, uma coisa... Só as armas que eu acho que realmente no Modern Warfare são melhores pra jogar. Mas, assim, no de resto, eu ainda prefiro World at War. Inclusive o single player, né? O Lula Molusco, que costuma falar bastante que duas das melhores experiências de multiplayer que ele teve foi terminar o Halo 3 online com 4 pessoas e jogar o co-op do World at War, a campanha single player, que eles riam bastante e tal, que ele, né, que o pessoal que ele jogou lá se divertiu bastante. Então, eu acho que vale a pena, né? Pra quem gosta de jogo de tiro, assim, vale a pena experimentar, tem os seus méritos. E aí, assim, né, agora pulando pro Modern Warfare 2, eu não sei, eu tenho sentimentos conflitantes com Modern Warfare 2, porque... Modern Warfare 2, quem escreveu a história foi o Steven Seagal, velho. Cara, o Steven Seagal ia fazer um trabalho melhor. O Capitão Price é o Steven Seagal, velho. Cara, você pega um filme do Steven Seagal, cara, você vai ver que o personagem do Capitão Price nesse jogo é praticamente o mesmo, tá ligado? Não, e assim, a história do MW2, eu vou começar a falar MW2 pra não ficar falando Modern Warfare 2 toda hora. Então, a história, assim, ela é desconexa. Tem aquilo de divisões diferentes, de soldados diferentes. Só que uma história, ela não condiz em nada com a outra. Tipo, tem uns objetivos meio bizarros. Tipo, tem uma fase lá que ela é bem grande, né, bem extensa, que você joga pra proteger uma cadeia de fast food lá, que é o Burger Town lá. Mano, tipo, se você tá com fome, sei lá, mano, vai num restaurante mais saudável, tá? Você vai proteger um Burger Town, mano, vai se fuder. Então, assim, eles trouxeram a guerra pros Estados Unidos, né? Porque são os russos invadindo os Estados Unidos e tal, mas os objetivos são meio dispersos, assim. Uma história não tem conexão com a outra, tem história que ela não é contida, tem uns capítulos que você joga, aí você chega no fim... E aí você não entende o porquê que você fez tudo aquilo, sabe? Sem contar o fato que a história do Modern Warfare 2 deixa bem cuspido e claro na sua cara que você perdeu no Call of Duty 4. Como assim? Como assim? Em que sentido? Ué, é o sentido que os principais vilões do Call of Duty 4 são os ultranacionalistas que estão afundando. Eles estão financiando o conflito lá no Oriente Médio para distrair a atenção dos americanos, enquanto eles querem tomar o poder na Rússia. E o Modern Warfare 2 começa exatamente com os ultranacionalistas no poder na Rússia. Ou seja, tudo que você fez no 4 não adiantou de bosta nenhuma. Você realmente perdeu, Luzi. Já era, acabou. Tudo foi em vão. E assim, eles tentaram fazer um negócio mais grandioso e tal, mas a história ficou muito desconexa, o fim é completamente, sei lá, tipo, ele deixa aberto e tal, mas eu não sei, parece que eles deram um 50 passos pra trás com a história. Eles podiam ter feito uma narrativa muito mais foda. Usaram muitos dos mesmos personagens, né? Do 4 e tal, pra manter uma coesão. Foi até o Homem Mal falou essa estatística aí, que foi o único Call of Duty que foi uma continuação direta, né? De duas histórias, que uma continuou direta da outra, as outras não. Mas assim, eu fiquei muito decepcionado com single player, muito, muito mesmo, em relação de história. Porque assim, eu gosto muito de narrativa, né? Quem escuta o cast bastante sabe que eu sou muito, muito de história. E eu quero saber que as pessoas que eu tô matando, que eu tô fazendo, todo o tempo que eu tô perdendo no jogo, é pra um objetivo maior dentro do jogo. Eu quero chegar no fim sabendo que eu alcancei algo. E o fim, eu não alcancei porra nenhuma, cara. Sabe, tipo, parece que eu cheguei lá, eu corri pra não chegar em lugar nenhum, sabe? Então, foi completamente horrível, assim, a história. O gameplay é basicamente a mesma coisa, né? A última fase é uma corrida de barco, que é bem interessante, mas também não muda muita coisa, né? Tipo, jet ski não, aquela porcaria de Kikanda que corre na neve lá. Ah, do snowmobile lá. É, aquela bosta, né? Então, que assim, também é bem do jeito que vocês imaginam. Tipo, é você dirigindo com uma arminha, aí você tem que mirar nos carinhas pra ir atirando, sabe? Aquela coisa que não tem muita... Você com uma Glock G18 atira, dá uns tiros no snowmobile dos caras, que explode, pega fogo, os caras voam. Foi igual aquilo que eu falei, cara. Foi Cigão, né? E foi a história sacrificada pelo conteúdo. O Steven Seagal, ele dá uma facada no cara e o cara explode. Então, assim, eles quiseram fazer uma coisa maior, né? Mas eles fizeram da maneira errada. Ação e conteúdo e armamento, que são as coisas que eu realmente gosto nesses jogos, eu realmente não posso reclamar, cara. Porque eu acho que o clima de ação do jogo foi muito bom, cara. Cenas de perseguição, etc, etc, etc. Mas no quesito de encaixar isso numa história, cara... Não. E assim, duas coisas específicas desse jogo rapidinho que a gente tem que falar é o Rio de Janeiro, né? Que eles vão pro Rio de Janeiro, vão na favela. Rio de Janeiro e enfrentam um monte de guerrilheiro africano, né? que os caras estão com armadura, tudo parece aqueles terroristas, né? Não, qualquer filme de conflito na África, cara, você vai ver que é estilo dos caras é o mesmo. É boi, né? Jaqueta de couro lá no Rio de Janeiro, calorzão do cão, os caras com jaqueta de couro, velho. É muito. Mas assim, em termos da favela, ficou muito bem feita, né? Assim, sim. Tipo, pra quem, que nem nós que mora na favela, aí você sabe que tá igualzinho. Que como assim nós que mora na favela? Ai, tô só eu. Que é essa? Eu sou só eu, então, tá ligado? Não, assim, eu também não moro na favela, mas eu achei que ficou bem, bem legal. Não, né? Ficou bem montado. Ficou bem montado. Garantir que ficou... Então, o legal é que eu tava assistindo, não tinha sido o Hulk ainda, porque eu tava revendo, me preparando pra assistir os próximos filmes dos Vingadores, eu não tinha visto o Hulk ainda, e tem aquela parte na favela da Rocinha, e lembra muito mesmo. Que aqueles corredores apertadinhos e casa e janela pra tudo que é lado, etc, etc, etc. Sem contar o trabalho de voz também, que foi fantástico, né? Os caras, olha, os polícia mandou os gringos pra fazer o trabalho sujo. Que, cara, é muito sábio. Eu vou jogar uma granada. Nossa. Ele tá vindo pela esquerda, tá ligado? Os caras ficam gritando. Você tá vindo reto, assim, no caminho. Potência, os carioca africano é burro, hein? É foda. Não, e aí assim, tem essa parte que a gente tem que falar um pouquinho, né? Que a gente teve que falar um pouquinho e tal, que é bem específico nosso do Brasil. E o modo de time, que é só duas pessoas, né? Que são algumas missões Spec Ops. Isso, Spec Ops, que são algumas missões que só jogam duas pessoas, e você tem que se defender de algumas ondas de inimigos em mapas diferentes, que tem focos diferentes e tal. Que aí tem na favela, tem uma que é uma corrida de snowmobile, né? Tem várias específicas, assim. baseado nas fases do jogo mesmo, que ficou muito legal. Eu gostei bastante. Espero que é uma coisa que eles repliquem e aumentem o escopo disso também, que eu acho muito legal, que eu achei que ficou muito legal. Eu e o Meimal, a gente jogou bastante aí algumas, a gente precisa jogar mais, né? A palavra snowmobile não tem tradução em português porque aqui não tem neve? Talvez, cara. Mas a palavra neve tem tradução. Então, um snowmobile é um móvel de neve? É, um neve mobil. go. Então, aí... E aí, vamos falar um pouquinho do multiplayer, né? Que tem esse sentimento meio estranho aí, agridoce, né? Porque, assim, eles quiseram aumentar também. Então, o que eles fizeram? Aumentaram os kill streaks. Então, agora, quando você mata 3, 5, 7, 9, 11, 25, acho que tem... É 11 e 25, né? Tem um kill streak diferente. Você pode... E tem vários para cada morte. Então, assim, quando você mata 3, você pode escolher 3 negócios que você pega diferentes. Quando você mata 11, e aí tem um que é o AC-31, quando você mata 11, que é aquele... Tem uma fase no Call of Duty 4, que você controla um avião lá no fundo, que solta umas bombas. Você só vê os caras como uns pontinhos brancos lá embaixo. Você consegue pilotar isso no multiplayer. Quando você mata 25, você pega uma bomba atômica que termina o jogo, né? E tem vários outros. Tem avião, tem helicóptero com armadura reforçada, tem um negócio que joga caixa com que você ganha alguma coisa aleatória. Então, assim, tem várias coisas dessas. E os perks também aumentaram um pouquinho. Você ganha perks plus, né? Que eles dizem que é aquele... Quando você usa muito um perk, que o perk são aqueles poderes tipo força maior pra arma, você... Não aparecer no radar. Você não aparecer no radar, esse tipo de coisa. Quando você usa muito um perk, você ganha algo extra. Então tem um que tipo... Que é de sneak, né? Pra você andar silencioso e tal. Quando você mata muitos inimigos usando isso, o seu nome não aparece mais quando alguém coloca a mira em você, né? Esse é o plus desse perk, né? É o que vem a mais. O que é muito útil para quem joga o Snake. Então, isso eu achei muito legal, né? E você customiza ainda mais o seu personagem. E tem os símbolos, né? Os símbolos que ficam no seu nome. Quanto mais coisa você faz dentro do jogo, mata gente com granada, aí você ganha um símbolo que é uma granada. Sei lá, morre 5 vezes caindo de um lugar alto. Aí você ganha outro símbolo. Aí tem um monte de símbolo que você pega. Que esses símbolos desaparecem quando você mata alguém, né? Ah, é verdade. E, assim, o único problema é que ficou tanto perk, tanta coisa que você ganha, que ficou injogável, cara. Tipo, você tá andando, aí tem um helicóptero no ar, tem um cara com radar não sei do que, tem um avião, tem não sei o que lá, tem um cara com foguete de não sei do que. Tem tanta coisa, tanta informação que ele... que isso, esse equilíbrio que o Pascoal tava falando de, assim... os perks meio que se equilibram e tal. Meu, acabou tudo isso. Porque, tipo, tem um dos perks, uma das armas que você usa, o nome é Akimbo, né? É você usar duas armas ao mesmo tempo, mas você não consegue mirar mais com zoom, né? Tipo, você aperta o botão pra mirar com zoom, mas você tem duas armas. Cara, tem um Akimbo que você pega duas shotguns únicas, assim. Aí você coloca um perk de maior penetração da bala que dá mais força e tal. Meu, aquela porra aí tem um outro perk que você corre sem se cansar. É impossível matar o cara, porque ele sai correndo e ele atira. Você morre em meio tiro, né? Nenhum tiro. Você morre em meio. E aí o cara corre sem parar, não tem como pegar ele. Então, mano, é praticamente impossível matar os caras que sabem jogar bem com isso. Então, sem contar o cara, meu, o cara se escondeu bem, matou 25, acabou o round. É verdade. Então é o sonho dos campers, né? Essa nuke aí é o sonho de camper e sniper, né? E então... é engraçado que da essa tactical nuke, cara, que você mata 25 e ganha essa bomba atômica que acaba o round, ela deixa você com problema de audição também, cara. Por quê? Ué, porque, cara, toda vez que você tá jogando, o cara ganha... Oh my God! I got the nuke! Motherfucker! Eu não sei, a minha experiência, no começo eu gostei bastante, tanto que eu sou level 70, que é o máximo, né? Do primeiro, eu nem fiz nenhum prestígio, eu nem gosto de fazer prestígio, mas eu cheguei no level 70, eu joguei bastante e tal. Só que, cara, teve uma hora que eu cansei, parei e voltei pro 4, cara. Eu tô jogando Call of Duty 4 agora. Quando eu quero jogar jogo de tiro, eu não jogo o MW2, eu jogo o 4, que eu acho muito mais equilibrado, os mapas muito mais bem pensados e muito mais legal. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma experiência, mas pra mim foi assim. É que eu não joguei o 2 assim muito bem, né? Eu joguei pouca coisa assim na casa do Mr. Bubbles. E assim, eu já fui muito mal porque eu já tava jogando com analógico, como eu não tenho mais costume, eu já achei que a minha desvantagem era essa. Aí não pude perceber muito assim essas coisas de essas diferenças, mas eu vi que realmente ficou muito difícil, assim, você ter equilíbrio, assim. Fica uma coisa muito, muito forte, você morre o tempo todo, isso deixa um pouco chato mesmo, assim. Sente aquela sensação de, sabe, pô, tô perdendo. Às vezes você tá perdendo, mas você fala, pô, eu posso ganhar, né, qualquer hora. Mas ali não, você acha que você sempre vai perder. A minha maior reclamação do Modern Warfare 2, que era que os mapas são muito sujos, cara. E muito elemento no mapa, é carro, é árvore, é palmeira, é murinho, é pedra, e entende? E uma que impede você ter uma... você fluir no mapa, entende? Você tem as rotas abertas, mas para você fazer uma rota diferente, eu quero ir por trás dessa casa, tem que desviar de um carro, desviar de uma árvore, desviar de uma pedra, desviar do cachorro, desviar do papagaio. E eu acho muito... acho que tem aquele caminho fixo que todo mundo tá de olho para matar se você passa, e dificultaram muito você fazer uma rota alternativa. É verdade. Ah, e assim, duas mudanças que eu achei boas, que se eles colocassem no Call of Duty 4 ia fazer ele um jogo melhor, aparece a câmera de quem teve o último kill numa jogada. Cara, isso é fantástico. Que isso é muito legal. Então assim, se eu mato a última pessoa e termino o jogo, todo mundo vê como eu matei o último cara. E aí, se foi de um jeito humilhante assim, meu, tem uma plateia de 12 pessoas pra ver. O legal é que durante o jogo o chat é fechado, né? O chat é fechado entre os times. Na hora que vai iniciar a última câmera, o chat abre pras 12 pessoas, cara. Pra então, todo mundo, cara, poder zoar, né? Então, meu, é cada situação mais hilária, cara, que eu já vi, meu, de você jogar, tá de um lado do mapa, jogar um Sentex do nada, assim, tá ligado? Meu, você joga um Sentex do nada, tum, acabou o round. Você fala, ué, o que aconteceu, cara? Aí você vê que seu Sentex acertou um cara lá do outro lado, grudou na perna do cara, o cara não viu, explodiu. É bem legal, cara. Tiro de sniper do nada, que mata 5 caras. Tem uma arma que é uma faquinha. Você joga a faquinha, se a faquinha acerta, é kill na hora, né? Tipo Golden Gun, assim. Meu, o cara joga a faquinha no alto, aí mata, e se for o último, você vê a faquinha em câmera lenta, assim, rodando. Aí ela bate numa parede e mata o cara. Tem uns negócios meio bizarros, assim. E outra coisa legal do Modern Warfare 2 multiplayer é que tirou o pacote de 3 granadas de explosivo, né? Que, meu, no Call of Duty 4, quantas vezes eu já não morri de granada mandiná, né? Que a gente chama. Que é a granada que o cara joga do nada, 3 granadas, e você morre em uma. Porque, porra, tem que ser, o cara joga 3 granadas na sua direção. Uma tem que acertar, né? Mas em mapa pequeno, cara, estilo Wet Work, que é no barco, cara, meu, é verdade. Começa o round e ninguém anda. Ninguém anda, todo mundo para e joga a granada. Né? Aí depois que acabou as explosões, aí você começa o pessoal a se enfrentar com tiro. E é legal, né? A última coisa, estamos estourando de tempo, mas a última coisa que é legal falar é a comunidade brasileira jogando Call of Duty, que é muito legal, que o pessoal costuma ser bem unido, assim, com clãs, e quando um brasileiro encontra o outro, assim, começa a zoar, verdade, e jogar junto, que é bem legal. E tem os termos, né? Tipo, tem a granada mandiná, tem a fumacinha da rave. A casinha da vovó. A casinha da vovó. A fumacinha da rave é a granada de fumaça. A casa da vovó é a casa que fica no segundo andar no mapa chamado Overgrow. Uhum. Que é o mapa de sniper, né? Aí todo mundo fala, o cara tá perto da casinha da vovó. Então, meu, é muito hilário jogar com um brasileiro, cara. É muito legal. E é legal que sim. Cocô. O cocôzinho, que é o Martidon. Quando você morre, você solta uma granada. Mano, aí todo mundo fala, morreu com o cocôzinho, mano. Vai se fuder. Uma coisa que eu senti, assim, que brasileiro tá bem no ranking, mano. Assim, de quando, normalmente, quando tô junto com outros brasileiros, assim, jogando, nossa, assim, normalmente o time ganha, assim. É muito difícil perder pra qualquer um de qualquer outro país. Eu jogo com os caras que, pelo amor de Deus, viu? Eu falo, toda vez que eu vou jogar com um gringo, cara, meu, eu sempre fico em primeiro, cara. De 10 partidas que eu jogo, 9 eu fico em primeiro. Mas, porra, vou jogar com os caras, sou brasileiro, meu, é terceiro, quarto, segundo. É, brasileiro é foda. E, tipo, então, tem um carinha... Um termo que eu e o homem mal cunhamos foi soldado universal. É o cara que você atira nele 400 vezes. Ele não morre e te mata com um tiro. Tem cara rota em você, né? Cara rota em você. Ele peita na sua direção, assim, você já morre. Tem um carinha que joga no indireto, ele tem o nome de BR Osama, tá ligado? Tipo, esse cara é o demônio, mano. Tipo assim, é todo mundo do match tentando matar esse maluco e ele mata todo mundo. Assim, por exemplo, o cara é quase radioativo, tá ligado? Ele passa perto e você morre. Legal. É foda. Então assim, vamos terminar o cast por aqui. Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo que a gente queria falar. Mas antes de terminar, Paulo, o que a gente precisa pra te convencer a jogar Modern Warfare? Palos? Eu acho ele que ele já deve estar jogando Modern Warfare. Eu acho que ele não tá on, não. Ou ele tomou uma snipada, né? Tá camperando. A gente falamos tudo do multiplayer, do single player e tal, das origens da franquia. Deixem comentários aí, fala o que vocês acham, se vocês concordam com a gente ou não, se tem mais alguma coisa que a gente pode falar desses jogos aí. Se vocês jogaram os primeiros, né? O que vocês acharam dos primeiros, as inovações que trouxe. E muito obrigado por ouvir mais um cast. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sempre comentários aí, feedback, o que a gente pode melhorar ou não. E leiam os nossos artigos, claro, né? Nossas notícias. O único review confiável do Brasil é o review do OrionCast, né? E o review da Orion Games, né? E até o próximo cast. Valeu, cara. Falou, galera. Quem quiser sofrer, Homem Mal BR lá na live, Call of Duty 4. Cientista BR lá na live, pra morrer. E Camila BR. Eu sou eu. Ai, fosse. E como eu costumo dizer, headshot na cabeça pra vocês. Headshot na cabeça, porque na perna é meio impossível, né? Falou, galera. Falou.